293, chama Centro Recife, em 125, decimal 1, alternando em 123, decimal 80. 251, 238, boa. Agora 97, receber a identificação chegada Golf, desse mantenha 050. Direito 1219, solo. Direito 1219, 1141. Clear for the copper lane 1-0-6-0-42. Chamando 3-2, meio contato, radar estabelecido sobre a posição coral, autorizado a descer até o nível 1-1-0, devido ao tráfego 2-0, 5 milhas, mantendo a centena. 1-1-0, autorizado. Autorizado, Lema, tem pistola 0, confio em cabeça? Aí uma tempo, eu abri 0 balde. Zero área de bola, ciente, autorizado a manter. Aí eu tenho que ser a chegada Mário, vendo a proa de Mário. Proa de Mário, agora, é 3-2-0. Tem um gol no meio, controle. Contato radar encerrado sobre a posição coral, chamado Aurelioso, em 1-2-0 desse ano. Airborne at 51, call 119 at this small 8. Medica 188, Ocean 6742. Salvador Departure Control, good afternoon, Ocean 6742, leave 180, climb 350. Buka Departure. Ocean 6742, Departure, climb at level 350, Buka Departure. And climb to level 370, Ocean 6142. 350, Ocean 6142. That's correct, 350, thank you, 6142. Gente, mantém a posição 2708. 2728. 2728. É corrigido, estou ligado ali aqui na 10278. Lima tem na 10278. Para o 704, fora de foco. Passa o decolor aos 54, chama o controle 119, decimal 8. Ok, obrigado, boa tarde. Sim, é o 704, boa tarde. 704, contato radar, saída coral, nível 1100, com instruções direto ao coral. Afirmo, dá instruções, ser usado por lado direito, direto ao coral, entendido. 226, instruções a nível 050. Sim, instruções ao 050-63-DM. Sim, para 226, reduz a velocidade para 2309. Para 230-63-DM. Gera que você revita 366, o Gono 097. Revita 366. Afirma que você revita 366. Revita 366, Gono 097. Está no seu setor de decolagem. O 2788, decolagem com curva esquerda, está liberada da 10, autorizado a decolar. 120 graus, 15 metros. Decolagem 10, curva esquerda, 2788. Prepara seu lançamento, quanto tempo de manter a presente velocidade? Tem mais próximo que na vida 36? Ou 1097 contra ali? Solicitou o voo Serra Vida 367-259. Obrigado, Serra Vida 367, mantendo 2509, número 1 na aproximação. Bem, chegou 1097. Chega 326, reduzindo para 239. Está batendo, 230, 326. Ocean 6142, call it center 126.85, if enable 125.45. 126.85, any point 25.45, Ocean 6142. Comandante, boa tarde, 2782. O 0704 será restrito por 3, até 3 metais. Rei do PEMA será a guarnera hora, o contrário da 704. Controle Salvador, boa tarde. Copioso 2788. Aí 2788, contato radar saída Momo, subsem instruções a nível 1070. 1070 sem instruções, 2788. Agora 097, desce para 2500 reais. O ajuste na 092. Tem sobremodulado, que tem Lima 097, vista para 2500 pés, o ajuste na 012. 2500 pés, ajustado na 012, na 096. Estalina 326, vista velocidade para 200 nós, para sequenciamento com a esquerda na proa 010, limitado pelo localizador. Esquerda 010, limitado localizador, reduzido para 2009, 6320. Na 326, vista para 4000 pés, o ajuste na 012. 4001012, 6320. Toma nova casa, azul 2. 5, chegada a mão, se mantém nível 050. O 59, chama controle 1998. 19.8, Lima da Fox. Boa tarde, é o Papapá Lima Lima Fox. Papapá Lima Lima Fox, contato radar na decolagem, saída Arbus, tudo mantém o nível 240. Lima T 240, Lima Lima Fox. Sério 704, livre ascensão para uma centena. Livre uma centena, obrigado, sério 2704. Sete, oito, oito, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo sudeste, cruzando 075, descida para 2500 pés, boa 737. Paciente 2788. 3097, tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo oeste, cruzando 4000 pés em ascensão, 1170, uma TR. Azul 4462, contato radar estabelecido pela posição Coral, vista ao nível 050, João do Maia. 2050, o que está para hoje na área da instrução. Isso é um 3050 em princípio. Azul 2788, para separação de tráfego, curva direita, proa 355, limitado por 5 milhas. Direita 355, limitado 5 milhas, 2788. Azul 097, posição Revita 367, cruzado direto com Revita 366, visando para 2500 pés, ajuste na 012. Pode repetir para o 6326. Até o senhor Vitor 367, direto senhor Vitor 366, reposto estabilizado no 097. Passando o senhor Vitor 366, estava estabilizado para o 097. Controle o senhor 6326. Senhor 6326, precisa. Confira o limite na proa 090. Radial 290 Salvador. Radial 290. O limite curva direita para o Abiduna, confirma. Afirma. Certo. Abidu 788, recebo a navegação no tecido saída. Recebo a navegação no tecido saída 2788. Xanana 326, presente, recebo a navegação, voo Duna. Direita para o Abiduna, Xanana. 326, desça para 2500 pés, autorizado a RNAV, reposto estabilizado. Desça 2500, informa negativo a RNAV, efetua o MDB Zulu completo. Fecha. Solicitador, papo rodando, redor para regresso. Pergunta ele. Papo rodando, redor para chamando para regresso, Salvador. É o Andorás Covid que mantém a corredores e o resto para o vai ingressar até Lago, quer passar na rotatória, na Andorás Covid. Continua na 326, confirmar o controle se executará a órbita. Previsto no MDB. Ok, se for liberado, não tem necessidade da ótica. Aproxima direto, vamos chamar. Gente, aproximação direta, hoje na minha 326, procedimento no DD. 326, desde a velocidade para 1.709, tráfego sul para sair de 8 milhas, cruzando 13.500, sendo descida para 2.500 pés. Com 1.909, Blanco Cisjo, Blanco 737. Gente, redução 1.709, vou chamar a 326. Controle Salvador, gol 2009, uma boa. Atenção 240, o gol 2009. Solicito nível 180. Tudo bem, tenho nível 180, 2009. 180, gol 2009. Gol 997, passou a serra, vista 266. Completa o procedimento com a torre em 118, decimal 95. 1895, graça 909. Amazonas 1795. 1795, prossiga. Nós estamos agora a 17 milhas de Amã, posso de voar na posição forte, até desviado aqui na formação, alguém está na nossa frente. Autorizado, gera certo, descendo até o 050. 2795. 7, autorizado, pouso, destino 0, vento 1, 2, 0, graus, 1, 2, 9. Sempre pouso não na 0, voo na 0, na frente. Meia 326, atinge 2.500, tem referência, pode descer para 2.000 na Providuna. Meia 326, para 2.000 pés. Vou chamar 6326, desce para 2.000 pés na Providuna. A 1788, controle? Na escuta. Obrigado, direto Paulo Afonso. Escuta Paulo Afonso, 2788. Uma foto, se calhar, no constante Recife, por gentileza, na frequência 1.260, alternando em 1.288. 1.260, 1.260, 1.260, 1.260, 1.260, 1.260, A 1795, controle? Escuta, prossiga. Digitado? 240. Gente, reduza para 229, 1795. Confirmando, reduzindo para? 2109, a 1795. E 4492, confirme segurança total da ginásio. Afirmo, mas depois que eu fui visual, a 1795 aí. O 4492 apresenta atrasado direto Serra Vitor 366, descendo em High Speed para 2.500 pés e ajuste no 012. Excelente, então 366 descendo em High Speed, 4492. Chamando a 326, chama a torre salvadora em 118, decimal 95. 1895, 6326. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, chamei 6326. Final da pista 10. Duas milhas para Simbra. Gente, vai ter dormir, continua a transformação, vai ter essa altura. Ah, escuta. Em 1.25, decimal 1, alternando em 1.23, decimal 8.0. Confirmando para o gol 2009, Recife 251, a secundária 1.23, 8.0. Negativo, 2009, uma atenção, escuta do controle. É, manterá tudo. Gente, a torre 295, novembro das coisas. 295, novembro das coisas. O 2009, direto coral. Cor, Equatorial 2009. Avenida 75, corrida de velocidade para 1909. 907. Só boa tarde, anotado, nossa. Sou Salvador, Vibera Suíça, na rotatória, visual com campo. Salvador, Vibera Suíça, mantenha essa prova até a final do 7 e chame no trajeto da RMA. Puxa, 3-2000, autorizado com os bichos no 0, vento 1, 2, 0, graus, 1-5 mais. Ouve livre na pista 1-0, chamé 6-3-2-6. Salvador, Vibera Suíça, que prossiga para o final do 7, agora de autorização de pouso. Para prosseguir, final do 7, aguardo uma autorização, 9 Vibera Suíça. Salvador, bom, 884, pushback, estacionamento, ponte meia. Vibera Suíça, chame só 1-2-1, lá, estacionamento, por favor. 6. Delta autorizado a acionar a Chaparpax. Senhor Azul Branco autorizado a acionar a Chaparpax. Azul 795, tráfego 12 horas, 1 a 2 milhas, rumo nordeste, mantendo 2.500 pés. Será procedido como número 2, o tráfego informado é em breve, 190, da companhia. Assente, Azul 795. Não interfere na sua aproximação, autorizado por vento 100 graus, 129. Certo, pouso livre na pista 190, chamei 6326. Autorizado direto para a pista. Confirma no meio 54. Autorizado direto à posição 4. Direto no meio 54. Xi, para sobrevoo da área de Camaçari, chama o controle, frequência 119 decimal 8. Certo, meu grupo, chama lá, chama o outro. Controle, boa tarde, Alfa Romeo, Sierra Azul Branco. Alfa Romeo, Sierra Azul Branco, prosseguiu. Decolada RMA, vai para a área restrita de Camaçaria, 1500 pés, Sierra Azul Branco. 1500, acho que está incorreto, 1500 inclusive, altitude de permitida em Camaçaria acima de 1600 pés, confirma para o controle. 1600 pés, vai prosseguir, 1600 está acendendo o Sierra Azul Branco, já autorizado. Autorizado 1600 pés do Sierra Azul Branco. E o voo no 1600 autorizado, leva aqui o zero. Ali não tem custo, não zero, mas não tem nada. O Vitor Filipe está autorizado, o táxi chama para ingresso no 7. 1895, muitíssimo obrigado, um ótimo trabalho. Excelente. 021, 1, solo. E é, 1, é presidente. Velocidade não sei. Salvador, muito boa tarde, 4462, visual com a 1-0. Azul 4462, continua aproximação, vai autorização de pouso. Caramba. Filador de Velasco, isque no solo, azul 2, autorizado retorno, na costa da pista. Pelo grau de 1-2-9. Chamamento 314, existem instruções para nível 050. Passarei 2233, pode ser. 2-2-2-3. Vem para o controle? Passarei do 2-2-2-3 e do 2-2-3. Sente, 2-2-3-3 até o nível 0-0. Autorizado 0-0-0, passarei 2-2-3-3. Está autorizado, o ingresso é porte alinhado, cabeceira 25 pronto. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Ok, ele me pôs 1-0, 4-4-6-2. O 6-5-9 decolou 1-4, controle 1-9-8. 9-8, pronto. Controle, gol 1-6-5-9. Gol 6-5-9, contato radar na decolagem saída da Elsa, do mantém nível 3-6-0. Da Elsa, 3-6-0, 1-6-5-9. Leon, o Serra Leco atingiu 1.600 metros. Fecha. 275, passou Duna, proa 2 da Serra, já visual. 275, Vicente, chama a torre 118 do sinal 95. 275. Do 2009, coordenando o momento com o Leos, na frequência 120 decimal 1, o contato radar está encerrado, serviço radar está encerrado, sobre a posição coral. Falador, boa tarde, azul 2795. Azul 4065, vou tentar esperar. 4065, vou tentar esperar. Bom, azul 2795, eu guardo 3 ações de pouso para o seu lugar. 4105. Azul 4462, no solo 15, direito 21, lá do solo. Vai direito, deu um na cabeceira 35, Vitor, que ele posição alinhada 35. Azul 2715, vento 120 graus, 129, autorizado pouso de pistão, 1 a 0. Teste 2715. Já pode voltar? Passarelo, pode voltar? Autorizado o TAP, passarelo. É 3014, ciente, daqui para 2500 pés, autorizado em lá, eu posso autorizar. Ciente 2500, autorizado, terminado, ponto capital, também 3014. Quilo Delta, vento 120 graus, 129, autorizado para a pista 35. O Bruno 659 chama Recife em 125.1, alternando 123.80. 251-2380, graças. Zona 4, tráfego 1h11, rumo noroeste, cruzando 2.500 pés em ascensão para 4.500, no ponto alto, tango 4. Então, eles não te querem no CDR, é 3 no 4. 2 1 no lado, isso é 8. Prazer, obrigado. 1 884, informe pronto para decolar, hein? Pronto. 884 autorizado, linha decolar, pistola 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 2. Além decola, bom, 884. B704, serviço rodado encerrado sobre a posição coral, chama agora Leozinho, 20 de small, né? Sente. Passarei 2233, desça para 2500 pés. Procedimento autorizado, reporta no final. 2500 pés, eu passarei aí, se dá final, passarei. Na final da Renata 1-0, GDR-3, 1-4. Empresa no 4, ciente, completa com a torre, em 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5-3-4. Azul 4065, controle. Você escuta. Cruzado de Iratoledo, subindo 3-2-0. Iratoledo 3-2-0, obrigado. Boa tarde, GDR-3, 1-4, final, Renata 1-0. GDR-3, 1-4, continua aproximação, agora autorização de peso. Aguardo, Juliette 3, 1-4. Autorizado táxi, chame para ingresso, pistão 7, hotel, Juliette Serra. Autorizado direto Mário, descendo 050. Direto Mário, 050, 319, pode fazer o RNAV da 1-0? Afirma. Tá, já é o RNAV da 1-0, 319, descendo 050. 198, boa tarde, 1884. Telega 314, autorizado por pista 10, vento 10 graus, 1-2-9. 7, Liverpool, 10, chané 63, São Paulo. 0-2-3-0, saída Punga, 1-8-8-4. Controle, Salvador, Antônio 3235, boa tarde, informação, November. 3835, chegada Bonf, desce montanha nível 050. 050 Bonf, intenções para Renato no zero. Bonf. Eu vou fazer um desviozinho de esquerda aqui, já já eu volto pra coisa de espaço, ok? Certo. Passarei 2233, chama a torre em 1-1-8-3-9-5. Certo, 2-3-9-5, boa tarde, obrigado. Boa tarde, boa tarde. 2-5-8-3. Autorizado chegada a Mário, desce montanha nível 0620. Autorizado chegada a Mário, descendo para 060, gostaria de 2583, reduza para 2509. Redução para 2509, gostaria de 2503. Capitão do Vitor, Silva Delta, controlando. Profeta. Estimada para pouso, gentileza. 1737. Fecha. 1219, solo chané 6314. O controle 3192 pode ir na proa de Serra de 2368. Autorizado. Obrigado. Sem 3835, reduz agora 250 mais. 250 nós, sem 3835. Serra decola os 27, chama o controle 119 decimal 8. Hotel Juliette Serra. Ocupação 2233, autorizado pouso 100 graus, 129, pistola 0. Sempre faz o passarelo. 5, alterna em 12545. 265 ou 1245 ou 1884. Confirma a última aeronave com modulo para o controle. Santo Romeu, hotel Juliette Serra, decolado às 27 da 107, no momento, o pé na vertical do farol de Itapuã, para Paraná. Prossegue para Manati, confirma. Afirmo para Manati, se autorizado, DCT. DCT Manati, reporta a do CPR, o hotel Juliette Serra. Juliette Serra. Boa tarde, voo no meio do 0, chega da Mário, desce montanha 060. 060, chega da Mário, pulo de 2. Para 2.500. Para 2583, reduza para 230 nós. Redução para 230 nós, espera 233. 33, espera os 30, direito 219, só. 219, conselheiro 2233, obrigado, boa tarde. Secundário 123.8. Primária 125.1. 251, obrigado. Usa para 2109, confere 2583. Redução para 2109, confere 2583. Usa para 2309, gol no meio 20. 2309, gol no meio 20. Cruzado direto Serra Vitor 366, plano 3192. Plano 366, 3192. Salvador, o parceiro 2583, solicita para seguir na descida, se precisa até 5.10. Autorizar a descida até 5.10, 2583. Poderia confirmar? Autorizar a descida até 050. Autorizar a descida até 050, parceiro 2583. Teste transforma tem escuta. Prefere 2583 para sequenciamento, curva esquerda, proa 3, correção, proa 060, limitado pelo localizador. Esquerda 010, limitado pelo lote, prefere 2583. Fazendo a leste, transforma precisa. Esquece transforma, sim, explosivo. A acontece via corredores, ajuste 102. Controle Salvador, poderia confirmar, o ATI está informando que o localizador estaria fora. Assim, o procedimento é o ZLVB ou a Renaldo. Gente, não, porque nós estamos limitados pelo lote. 2583, emite o radial 270 de Salvador. Radial 270 de Salvador, grato. Controle o seu 3835 atingindo o nível 050. Então 3835-30 descida para 4.000 pés, ajuste 1.0.2. 4.000 pés para 3835, qual a velocidade ideal? 200 mais, 3835, sai como número 2. 200 mais, ok gente. 3835, está no tráfego 12 horas, 11 milhas, 1 oeste, cruzando 3.000 pés na descida para 2.500, irá segui-lo como número 2, 1.2.320. Ok, ambos tráfegos observados, o 3835. Frequência livre da Juliette. Controle, Papa Rabel, Serra Azul. Prossiga. Capacete 1900, caiu fora agora no da área restrita. Vai descer para a BPS, na proada institucional. Minha vez. Sérgio, 3 horas de cima para 1.10 e Serra Azul Eco. Controle Salvador, Força Aérea 2583, está voando Duna. Ultrapassou a radial 270. Passaram 2583, informa o novo limite, a radial 290 Salvador. Radial 290, então vai manter a proa, possível manter a proa 030? Mantenha a proa 030, passaram 2583. Mantenha a proa 030, nova radial 290. 3835, reduz a velocidade para 1.909, tráfego anteriormente informado, encontra-se a 5 milhas, com 1.909 do Aspid. Afirmativo, tráfego observado, caminhou com milhas, vamos fazer separação. Já trazer a descida para 2.500 pés, o tem 3835, retorno estabilizado. 2.500, caminho estabilizado, mantém separação, tem 3835. Cessária 2583, já somando a navegação, autorizado Serra Vitor 366. Autorizado 3192. Só 3192, autorizado por 0, Venturno 00, grau 00. Câmbio. 66, graças. Centro 035, reduz a velocidade para aproximação, tráfego da companhia, encontra-se com 1.309 de ground speed. Gente, reduzindo para a mínima, só 3235. Segundo 620 para o sequenciamento, esquerda, proa 020, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 020, limite radial 290. 220, negativo, Aranário. Da proa do Serra Vitor 366, confirma? Afirmativo, tá voando na proa do Serra Vitor 366, 253. O 253 informa a proa ideal a 130. Gente, 130, 253. O voo 620, 30 descida até 3.010. 6.000, voo 620. O voo 620, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós já reduzido, o voo 620. Sierra 2583, desça para 2500 pés, reporta estabilizado. Descendo para 2500 pés, reportará estabilizado, com a Sierra 2583. Aguarde, tá 3192, solos 40, direito 219 solo. 219, boa. Tá 3135, viatura 00, grau 1, 29, autorizado pelo bichão 0. Sierra 2583, completa com a torre na frequência 118, aproximar 95. 185. Tá 3835, me escuta? Salvador, tá 3835 na curta, boa tarde. 3835 autorizado pouso, 120 graus, 129. Livre pouso, tá 3835. Desculpa não ter chamado antes, ó. É. Tá pra novembro autorizado, acionar, chama o táxi. Tá pronto, táxi, táxi autorizado, táxi, chama para ingresso, pistão no 7. Torre Salvador, o Força Aérea 2583 está a 2 milhas do Sierra 8372, com trem baixado e travado. Ciente, Força Aérea 2583, continue, aproximação, aguarde autorização em pouso. Aguardará o 2583. É 20, cupê, controle A. Afirmo, voando 366. Ciente. Solos 42, direito 219, solo. 219. Força aérea 2583, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso na pista 10, Força aérea 2583. Olha, o Serra do Eco. Sim, sim. O Eco Interfaixa, ele superou aqui ao alto dentro da Estrada do Coco. Sim, chegou a instrução do Serra do Eco. É uma instrução do Serra do Eco. O número 20 desce para 2500 pés, já pode estabilizar. 2500 pés aí pode estabilizar, agora 2620. Mas o Eco, quanto tempo desceu para 500 pés, confirma? Afirma, senhor, desce para 500, a manter a estrada do corpo aqui no outlet por uns 2, 3 minutos. Sim, desceu para 500 pés, registro no 092, o senhor do Eco. Sim, senhor do Eco. 120, chama a torre em 198, aproximar 95. 1895, já. 100 graus, 122. Grato. Deixa eu sair 2583, solo aos 45. É, autorizado à direita, táxi à direita e depois novamente à direita, aguarde para reingresso à pista pela táxi e delta. Direita após direita, ingressa na delta e aguarda para ingresso na pista, o Força Aérea 2583. Afirmo, mantenha a escuta. Salvador, gol 620, passando 372, baixar travado. Turno 620, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-0. Ele pouso, pista 1-0, gol 620. Alô, falso leque, tá pro lado 1, mais que azulante. O Cerro Leste, só tá abandonando a estrada do Coco, o Leste está pro lado rotatório, muito mais, tá fora da ponta, final na cima. O controle não copiou, por gentileza, confirma novamente? O Cerro Leste, abandonou o Alto Leste da estrada do Coco, tá pro lado rotatório, é para ponto, final na cima. Certo, eu posso falar para ponto, Cerro Leste. Final para ponto, eu posso falar Cerro Leste. Romeu Whisky, acho que não forma, controle. Whisky, acho que uma hora, 9 milhas, helicóptero. Proando em mar, mantendo o Kent Spell sem interferência nessa aproximação, Robson 44. Cliente, manterá vigilante. Exato, Romeu Serras, o ESA forma tráfego na posição de 2 horas, 8 milhas, em oeste, mantendo 1 milha Kent Spell. Cliente, o tráfego é agora.